Όχι. Το ρεγάδιο κολλάει στο Γιώργο. No 9-9-4, para cópia chame o, a torre 1-8 decimal meia. 05-9. Boa. Zero zero dois cento e dezoito meia. Isso é boa. Controle Salvador, boa noite 05, bom dia, saída Puca, passando 1.800. Tenho 1805, contato radar, sabe, 370, saída Puca. 370, saída Puca, boa noite 05. Salvador, 2-4-1-7-8, transfere, 1-7-0-5-0. 8, a identificação, desceu 060, chegada Mari. 060 na Mari, 4178. Bom, 1994, cotejamento correto, estamos prontos para pushback acionamento. E a Pro 075, devido formações. Gente, após Jamo, gol no 805. Após voz Jamo, gol no 805. Me chamo prontos para táxi. Muito boa noite, TAM 3600, estabilizado, sinal dando zero. TAM 3600, cheque trem de pouso, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-6-2. Autorizado pouso 1-0 para TAM 3600, embaixo travado. Do 4178 reduz 250. 3170, Cruz de Duna, desce 2000, ajuste 1-0 no 4, livre LS, reposto estabilizado. Duna 2000, 1-0 no 4. O 4178 descida autorizado até 3000 pés, ajuste 1-0 no 4. 3000, 1-0 no 4, 4178. Livre direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09. O Gol 805 sobe restrito 350. Restrito 350, Gol 805. Quadrão 78 no 0 no 4. Trocaram no 5, 2 horas. Ou no 7 no 4, autorizado a táxi via Índia, autorizado a linha e decolar pista 1-0, vento 180 graus, 062. Via Índia, linha decola da 10, no 7 no 4. Centro Recife 12545, secundário 12685. 1606, possui a nossa autorização? Bom, 1606, pronto, cópia. Clarissa, 2000, 4178. Autorizado, 2000, 4178. Bom, 1-7-1-4, decolado 3-8, chame controle 1-1-9-35. 1-3-5, bom dia. Voo 1606, ponto cópia. Pronto. Voo 1606, autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via peso 1-0. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1-1-9-35, transponda 5-0-0-7. Contato radar, sobe o 230, saída Puca. 230, Puca, tá chupado. 3170, torre 118, mesmo pouso. 4178, autorizado final LS X-Ray, pistão no zero. Autorizado final LS X-Ray, zero, 4173. Positivo, Puca, transição Ipar, não é isso? Zipar, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Foi o que eu falei na primeira vez, Zipar. Mas, tudo bem, deve ter sido a transmissão. Puca, transição, Zipar. Com decolagem com curva sem esquerda. 0935-5007, 1606. Todo 1896, formação Thiago, está no portão 4. Bom, 1896, aguarde de cópia. Tem a experiência, olha pra mim. Gol 1606, na escuta. Eu siga. Gol 1606, confirmando. A transição será Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Agora entendido, estava entendendo Zipa. Zipa, positivo, obrigado. 3170, não escuta? Passou externo, baixado e travado, tá? 3170. Tá, 3170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 059. Livre pouso no zero, tá? 3170. Tá, vai, vai, vai. 35317, número 2 para cópia. Gol 1896, pronto, cópia. Eu, pronto, cópia. Gol 1896, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, via Upper Whisky 58. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119-35, transponder 5006. Autorizado João Pessoa, 370, Upper Whisky 58, decola 190, curva esquerda, porta. Saída Puca, transição Caju. O controle de 19935, transponder 5006, voo no 896. Voo no 896, cotejamento correto, chamando o para pushback acionamento. Chamará 896. 78, torre 118-6. Obrigado, 28. Azul 4178, mensagem estabilizada, né? X-ray. Azul 4178, continuando a aproximação, número 2 para pouso. Três 1170 no solo 42, livre direita, na minha escuta, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 07. Três 1170, correção, chame antes da Juliette. São 3170. Tan 3170, autorizado o táxi até antes da Juliette. Táxi até antes da Juliette, tá? Azul 4178, check-trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 06 nós. Aqui Afirmativo, Felipe Pouso, 4178, baixar trabalho. Gol 1994 autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, não. Tan 3226, prossiga. Já tem nossa autorização para Natal? Tan 3226 tem autorização. Aguarde número 2 para cópia. Guardando 3226. Tan 3170 autorizado ingressar na Juliette, posição 08. Juliette para 08, Tan 3170. Azul 4178 no salão 45, na minha escuta, liga direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, liga direita, via Alfa, reportar antes da Juliette, 4178. Trip 5317, ponto cópia. Trip 5317, autorizado Belém, nível de voo 380, via Upazul 41. Pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle 119.35, transponder 5011. Trip 5317, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Tão 3226, ponto cópia. Pronto, corta 3226. Tão 3226, autorizado Natal, nível de voo 370, via Upazul 10. Pistão 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 119.35, transponda 5577. Autorizado Natal, 370, Upazul 10. Decola pistão 10, curva esquerda, Pulca, Zipar. 119.35, controle. Transponder 5577, Altan 36, Altan 3226. Altan 3226, cotejamento correto, chama então para pushback acionamento. Chama na Altan 3226. Torre, confirma para o Azul 4178, é parte de carga, de noite. Azul 4178, tem na minha ficha aqui que o senhor vai para pátio 1 na posição 03. Porém, tem um gol iniciando o pushback no 03. Ativamente vai pátio 3, graças, 4178. Azul 4178, o senhor vai para o gate 03 da posição do pátio 1. Gate 3, pátio 1, 4178. Para o tanque com 1956, aboando 2 horas e 5 minutos, no Salvador. Gol 1994, autorizado táxi via Índia, alinha e decolar pistão no zero, vento 1970 graus, 07 nós. Liga o táxi via Índia, ingresso e decolar pistão no zero, gol 1994. Oi, Salvador, gol 9606, 505 para o pushback para o momento. Gol no 606, aguarde pushback acionamento. Aguarde, 606. peso no mesmo direcional dos reatores em baixa meta, parte do pushback? Bomba 606, livre acionar reatores, chame tanto para pushback. Chama mesmo, beleza. Azul 4178, autorizado a ingressar na Juliette, posição 03. Gate 3, 4178. Azul 4178, devido à solicitação da empresa, o senhor agora vai para o pátio 3. Então, devido à solicitação da esquerda, consegue pátio 3, pode ingressar ele aqui pela esquerda? Autorizado a ingressar na esquerda, pátio 3, fica atento ao sinalizador. Pushback Go 1606. Bom, no 606, livre pushback, sem um ponto para táxi. Obrigado. Web 6746, a sua identificação deve ser ao nível 050, chega na Mari. Bom, 994, decolada 52, chame o controle 119.35. 994. No banco 1, pista passando aqui, 153.17, aguarde para o chibé acionamento, número 2 no setor. Já ligou 994. 994, contato rádio estável 350. Transmissão intercortada, confirme 994. Contato radar, estável 350, sei da PUCA. PUCA 350, 994. 002000, livre LS, reposta estabilizada. 2000, vai reportar estabilizada, 03520. São 3226, autorizado pushback acionamento, sendo então tá táxi. Agora sim, chegar na porta para táxi, São 3226. Oi, Salvador, voo 906, está com 87 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, até na Fortaleza, passa o táxi. Bom, 1606, autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, reporte pronto. Reportar a porta, pode esperar da 10, voo 906, graças. C5317, após o Boeing 738 passar sua retaguarda autorizado, pushback, chamam para táxi. Alinha decola imediato. Com o 906 autorizado, alinha e decolar pista 10, vento 1200 graus 05 nós. Você pode decolar imediato. Sim, chegou o 906 autorizado a decolagem. Pode decolar, com o 906. Com o 896. Gol 1896, aguarda pushback número 2 no setor. Gente, agora não. TAM 3520, estabilizado no INS. TAM 3520, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Autorizado 2000, livre LS, é posto estabilizado, 6746. 2000, vai reportar estabilizado, 6746. TAM 3226, autorizado o táxi, vai seguir a aeronave da Trip na linha central, iniciando o pushback em gate 01. Gate livre, táxi, segue a aeronave da Trip, TAM 3226.